Muito boa noite, amigos. Está no ar o Flutuar, este programa que é especificamente dedicado à música de flauta de todos os estilos e de todas as nações. Esperemos que na próxima meia hora você consiga nos acompanhar e deixe-se levar pelas boas ideias e bons fluidos da música de flauta. Fique conosco e aproveite. esperamos sinceramente que tenham aproveitado ao máximo esta seleção de bela música de flauta. Ainda temos 3 músicas antes de terminarmos o nosso programa. Eu volto no próximo sábado com mais um Flutuar e desejo a todos o melhor. Fiquem bem e até para a semana. Thank you.